vida ocasionado pelo acaso. Hoje em dia não me vejo mais como aquele coitado bem de antigamente. Mesmo sem ouro nos dentes, você é julgado na rua sem saber o que você sente. Olhares maldosos, abutres invejosos, julgadores com dedo vão sem medir os esforços. Mas tá valendo, sábado 5 e está chovendo. Eu e o mano tormento, junto a outros parceiros, buscando que nós acreditamos. Pelo menos ainda vale cruzar a cidade de carro, probabilidade dos nossos esforços. Mesmo com todo o dilema, ingressamos na casa do hip hop em diadema pra fechar os esquemas, concluir objetivos, abraçar oportunidade pra permanecer nos trilhos. Me vejo nas vilas carneiro, meu itinerário sentido já de feital, quebrada do mano devasto. A tia fofoqueira, moleque pra escola atrasado, trabalhadores criminosos dividindo o mesmo espaço, jovens os bares embriagados, alcoolismo, doses consecutivas distorcendo o paisagismo. Vou em frente a comércios ouvindo Homer Attack, look inimitável, red louco, são manos de qualidade. Meia pobreza, ainda enxergo a beleza das pessoas se ajudando, uma perfeita natureza. Andamos de monarque, merecemos golfe astra, possuímos chinelo, mas queremos tênis plasma. Sonhos acobertados por nuvens negras da rotina, sobra quem atrapalha, mas falta quem nos incentiva a seguir adiante. Fumar erva um calmante, não me vejo mais nessa, mas respeito os viajantes que não saem da terra. Não são de presas aéreas, mas enrolam numa seda, pilotos da nova era em nossas vilas, um laboratório de novas crias. Policiais bandidos percorrendo todas as vias de nossos acessos, correndo rumo ao regresso. São Marias gasolinas, vendedoras de prazer e sexo. Um romance parecia formado, a parcela atrasada e seu carro foi rebocado. Aí já era, está nos seus braços a Cinderela. Um louco apaixonado, sem garoto, coração congela. Paz a guerra, formada forte, parceria ao entrar em conflito. São cadáveres nas esquinas por causa da treta, por causa da cápsula. Um tribunal da quebrada, sentença foi dada sem causa. Um vulcão em erupção é o homem quando busca o seu desejo a qualquer custo para sair da chuva. Um balaço no peito, fim da sua jornada, face a face com sonhos, almas prejudicadas.